a mais de 500, a Paulo e tantos outros. Nós estamos aqui porque um dia, de alguma forma, a tua revelação alcançou o nosso espírito e nos conduziu à nossa fé, à nossa crença de que tu estás vivo. E mediante essa fé nós temos provado todos os dias, Senhor, que tu estás vivo em cada um de nós, vivendo, nos direcionando, nos dando a graça de crer, Senhor. E nós temos essa esperança, Senhor, que todos aqueles que dormem no pó, um dia ressurgirão. E nós cremos que nesse grande dia, Senhor, nós seremos finalmente, Senhor, revestidos da tua vida para todo sempre. E para todo sempre estaremos contigo. Senhor Jesus, eu te louvo porque o Senhor venceu a morte. E porque o Senhor venceu, nós um dia também venceremos. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Bom, se você está aqui hoje pela primeira vez, é provável que você fique um pouco boiando acerca das coisas que eu vou tratar nessa noite. Mas você tem salvação ainda. Durante a semana você pode entrar no site da Gólgota e tem um link lá chamado Metalcast e você pode entrar lá e assistir as outras pregações acerca desse assunto, ok? Metalcast está bem atualizado lá, o David fez uma cara nova para ele, está bem legal, está bem fácil, agora você pode fazer download e colocar no teu pendrive, você escuta durante a semana, para você se converter toda semana, amém? Ok? Então está lá, depois você entra no site da GOG, então você pode escutar as outras pregações, ok? Esse é o quarto domingo que eu estou falando, quarto ou terceiro? Quinto? Vixe Maria, estão falando... Não interessa. Bom, nós estamos falando a respeito de escatologia. Para quem não sabe o que é a escatologia é a doutrina cristã das últimas coisas. É o que a Bíblia fala acerca das últimas coisas relacionadas ao fim do mundo. Né? Muita gente acha que esse ano é o último, né? Então tem até dezembro aí. Né? Tem um monte de encalhado e desesperado aí porque vai acabar... E precisa casar desesperadamente aí. Então, segundo algumas profecias maias, astecas aí, segundo a interpretação, né, que alguns têm feito, o mundo vai acabar em dezembro. Tá ok? O ano passado teve um monte de outdoor aí pela cidade aí, de um pastor aí, sei lá quem que é esse cara aí, que andou falando que o mundo ia acabar numa determinada data. Né? Eu achei assim, que era alguma sacanagem aquilo ali. Né? Quando eu vi, eu falei, não pode, isso é uma palhaçada, deve ser alguma piada. Eu achei que fosse algum programa que ia ao ar, sei lá, alguma coisa assim. Aí quando descobri que de fato era um dia programado mesmo para o fim do mundo, eu fiquei interessado. Teve muita gente que eu aposto que acordou aquele dia pedindo perdão dos pecados, né? Porque, melhor, dormiu já, porque vai que Jesus volta na madrugada ali, né? Teve neguinho ali. Pior que teve muita gente que vendeu tudo, né? Deu pro pastor lá e o pastor sumiu com o dinheiro, né? Legal. Uma boa estratégia. Boa estratégia. Duro que aqui não dá nem para fazer isso, que eu morro pobre se eu fizer isso aqui. Só vão depositar conta na minha conta, né? Vou sair falido. Ok? Então é isso. A escatologia é isso. É a doutrina das últimas coisas. Nós estamos falando acerca dessa doutrina. O que a Bíblia revela a respeito dessa doutrina acerca das últimas coisas. Na primeira vez eu estive apresentando as três escolas, que é a escola amilenista, que não crê na literalidade dos mil anos e procura aplicar todo esse contexto bíblico dentro da história da fé cristã. Depois eu falei sobre o pós-milenismo, que também é uma outra crença, que é uma escola que acredita na literalidade do milênio, que ele virá, só que ele acontecerá de maneira comum na história, no tempo e na história, e a última, que seria a escola mais aceita, mais propagada, filmes, muitos filmes, nunca vi um filme amilenista nem pós-milenista, mas pré-milenista tem de monte, né? Deixados para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, né? Livros e mais livros escritos sobre o pré-milenismo, na internet cheio, você procura material para tudo que é lado a respeito do pré-milenismo. E nesses domingos que nós estivemos caminhando aqui, o pré-milenismo é que crê que literalmente um dia Jesus voltará, a igreja vai ser arrebatada, ninguém vai ver, vai ser um arrebatamento secreto. Depois de 7 anos, Jesus volta, ressuscita os mortos, implanta um reino milenar, né? Durante... Agora estou misturando tudo essas coisas aí. Implanta um reino milenar, literalmente de 1000 anos. Depois de 1000 anos, o diabo é solto. Daí acontece a guerra no Armagedom e it's finished, né? Termina tudo. E nesses domingos até aqui, eu estive caminhando, provando para vocês que essa escola é uma mentira. Que essa escola não tem base bíblica. Que essa escola é uma manipulação forjada em cima de um esqueminha sem vergonha que tem enganado muita gente por aí. A única coisa que eu fiz aqui foi ler cada capítulo da Bíblia, versículo por versículo, mostrando o que a Bíblia revela. E que em nenhum momento a Bíblia traz esse tipo de revelação acerca de duas voltas de Jesus. Uma volta secreta, uma segunda volta e dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição dos crentes, depois de 1000 anos, uma segunda ressurreição. Então, eu estive tratando a respeito disso. Então, dentro dos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vimos que essa doutrina furada não está contida nos 3 primeiros evangelhos. Aí, quando a gente entrou no evangelho de João, que é o 4º evangelho, acabou de vez, porque João fala sobre uma única ressurreição geral. Todos ressuscitarão num único dia e ali haverá julgamento. Depois nós entramos em Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses, e não há em Paulo esse tipo de revelação. E eu quero continuar em Paulo hoje, falando a respeito de 1 Coríntios 15, que nós lemos todo esse texto, e que é um texto também usado para forjar esse tipo de doutrina que eu acabei de falar, e que não contém essa verdade aqui dentro. Vocês vão ver que o próprio texto refuta esse tipo de ensino. Depois eu quero tratar sobre 2 Coríntios, depois quero falar sobre 2 Pedro e quero falar sobre Judas. Então hoje eu vou terminar falando sobre essa parte relacionada às epístolas. E no próximo domingo eu quero falar sobre Apocalipse. Já quero adiantar que eu não vou falar Apocalipse texto por texto, capítulo por capítulo, porque aí acabou de vez. Nós vamos ficar o resto da vida aqui falando. Ok? Então eu quero trazer apenas a questão mais clara a respeito desses pontos polêmicos e também inserir a questão lá de Daniel, que também é outra palhaçada também. Né? Ou falo essas coisas palhaçadas e depois me arrependo do que eu estou falando. Depois fico, por que eu falei palhaçada, não falei outra coisa? Né? Mas é que eu fico tão irado com essas coisas, porque às vezes assim, eu me acho um teólogo de 5ª categoria. Né? Oh, os caras que concordaram aqui... Eu acho um teólogo de 5ª categoria e eu não consigo entender como tem pessoas que eu acredito assim, que são melhores do que eu, assim, não conseguem enxergar dessa maneira. Né? Mas estamos aí. O bom disso tudo aqui é que depois, o que eu gosto de fazer com relação à minha fé é colocar à prova. Tem um cara na face da terra que não tem medo de colocar aquilo que crê à prova, sou eu. Não é à toa que eu discuto todo dia com ateus, com testemunho de Jeová, com unitaristas, pessoas que não creem na Trindade. Estou lá. Nesses 6 anos, debatendo com esses caras todos os dias, praticamente. Né? Todos os dias debatendo. Está lá. Até hoje. E isso que é massa. Eu estava conversando com o Bruno essa semana, falando sobre ele, para ele sobre isso. Que a melhor escola para você aprender Bíblia é entrar em debate. É. Entrar em debate. Eu estava conversando com... Estou debatendo com o testemunho de Jeová lá. O cara trouxe coisas ali que eu nunca tinha visto na minha vida. O cara colocou a minha fé na divindade de Jesus à prova. Me prova que você crê em Jesus. Você usar a Bíblia, beleza? Daí o cara começou a trazer coisas ali, que eles têm tudo esquematizadinho, né? E, rapaz, foi complicado. Foi complicado. Quase que eu virei. Quase que eu fui para o salão do reino das testemunhas de Jeová. É? Estou brincando, obviamente. Mas... eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu sou um teólogo, um cara que tem toda uma biblioteca na minha casa. Né? O cara, para dar nó em mim, tem que ser muito bom. O cara tem que ter uma biblioteca maior que a minha e tem que conhecer muito da Bíblia para me dar um nó. Né? Rapaz, moleque filho de uma égua. Rapaz encardido, menino, cara. Então, já me deu um baile ali. Mas deu um cacete nele no final, então tá tudo bem. Né? É porque uma das coisas assim interessantes na palavra é a questão do grego, né? Então, quando você tem uma biblioteca assim, você tem dicionário grego, você tem Bíblia no grego e outras coisas mais, isso aí é uma ferramenta muito poderosa. Então, assim, as pessoas podem te enganar na interpretação, mas ninguém te engana no grego. Entende? Então, quando você tem conhecimento de grego, a coisa é diferente. Então, na interpretação, todo mundo pode te enganar, mas quando vai para o grego, ninguém te engana. Porque o grego está ali, é o texto original. Ninguém te engana, né? E os testemunhos de Jeová, eles têm um probleminha com uma palavrinha chamada ark, no grego. Ark. E o ark, segundo eles, a Bíblia fala assim, que Jesus é o princípio da criação de Deus, daí não importa o, texto, o contexto no resto. Né? E eles encafifam com esse troço de princípio. Então, olha, eles interpretam isso como que Jesus é a primeira criação de Deus, o primeiro ser criado do universo é Jesus. O problema é que a palavra arque, no grego, princípio, é a causa de todas as coisas. Arque não é alguma coisa que você cria. Arque é aquilo que causa todas as coisas. Então, quando você lê lá no grego, lá, Jesus é o princípio de toda a criação de Deus, no grego, aquilo quer dizer o seguinte, que Jesus é a causa criadora de todas as coisas, porque daí o texto continua, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, debaixo, tronos, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é a causa, ele é o arque. Ele é o arque. Quando a Bíblia fala lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, quem criou todas as coisas foi o arque. Jesus é o arque. Aquele que é a causa de todas as coisas. Amém? Ok? Então, assim, está lá no Orkut, depois você vê lá, 500 posts de... Alguém conhece Orkut? Só eu que... Os jovens aí só conhecem Facebook, né? É. É a mãe. Ok, 1 Coríntios. Então, tratando essa questão escatológica de Paulo em Coríntios, tem um monte de coisa aqui que Paulo combate nessa carta, nesse capítulo. Vamos falar sobre isso. Paulo trata nesse capítulo acerca da ressurreição. Ele trata a questão de que alguns diziam que não havia ressurreição de mortos, lá no versículo 12. Alguns acreditavam que já tinha havido um tipo de ressurreição, que quando você morria, você ia para Deus e o corpo... Essa era a única concepção de ressurreição que se havia. Mais tarde se tornou um fundamento muito forte para a questão do gnosticismo, né? Porque os gnósticos não acreditavam que a carne, que Deus havia formado a carne, que a carne era uma consequência da queda do homem. Então aquilo que a carne não é bom. Por isso eles não acreditavam na ressurreição, porque Deus não vai ressuscitar aquilo que não presta, que é a carne. Então Paulo ele combate isso, falando assim, não... Haverá uma ressurreição de mortos. Ele fala que, sendo assim, se a ressurreição não acontece, aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos, lá no versículo 18. Então, se não há ressurreição de mortos, então ele nem entende essa concepção de desencarnação. Então, digamos que um espírito vive e o corpo morre. Ele não consegue entender essa concepção, então. Para ele, se não há ressurreição, nenhum outro acontece. Então ele está falando que aqueles que dormiram em Cristo, então, estão perdidos. Depois ele vai dizer que Jesus é o primeiro a ressuscitar. Isso daqui é uma coisa interessante, porque antes de Jesus, obviamente, outros tinham ressuscitado. E Jesus mesmo havia ressuscitado outros. Mas a concepção que Paulo está falando aqui, que somente um havia ressuscitado para nunca mais voltar a morrer. E esse é Jesus. Isso daqui vai contrastar, refutar aquilo que eu havia falado no domingo passado sobre algumas pessoas que falam que Moisés havia ressuscitado. E por Moisés haver ressuscitado, por isso ele apareceu para Jesus no Monte de Transfiguração. Lembra que eu falei para vocês a respeito disso? Lembra, porcaria nenhuma? Lembra? Lembra que eu falei? Então, se Jesus é o primeiro que ressuscitou e não voltou a morrer, Moisés não havia ressuscitado, então. Aquele que apareceu lá no Monte de Transfiguração para Jesus foi o espírito de Moisés. O corpo de Moisés está enterrado em algum lugar no deserto, ninguém sabe aonde, mas está lá. Ele vai falar, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Para ele isso é o centro, é o foco. Assim como todos morrem em Adão, todos são vivificados em Jesus. Ele começa a centralizar toda a crença da ressurreição em Cristo, sem tirar de foco isso. Jesus é o centro, o foco da nossa crença a respeito da ressurreição. Nem todos dormiremos, em outras palavras, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. A última trombeta, ele vai falar que isso vai acontecer durante a última trombeta, tem todos os textos ali que estão aplicados a essa questão. Ele fala que os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Amém? O problema que está relacionado a isso daqui é que os pré-milenistas acreditam o seguinte, que primeiro vai haver uma ressurreição de todos os crentes e vão morar dentro dessa nova Jerusalém. Depois de 1000 anos ressuscitam os ímpios, que são ressuscitam para serem lançados no fogo. Ok? Agora, quando você for, eles olham para esse texto, eles entendem o seguinte, que o que ele está falando, aqui Paulo está falando é literalmente isso. Para defender essa tese de duas ressurreições, quando Paulo fala que primeiro vai ressuscitar os que dormem, eles entendem que Paulo está falando unicamente deles e não está excluindo dessa primeira ressurreição os ímpios. Só que Paulo está falando daqueles que dormem em Cristo. Paulo não está tratando a ressurreição geral dentro desse assunto. Ele está falando assim, olha, vocês estão preocupados com quem morreram em Cristo? Então é o seguinte, quem morreu em Cristo, na sua vinda, quando Jesus voltar, essa ressurreição vai acontecer. Só que antes, primeiramente vai acontecer a ressurreição, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos revestidos de imortalidade. Mas para você entender isso, você precisa ter lá João em mente. O que, que João fala? Que haverá somente uma ressurreição. O que Paulo está falando, então, está ligando isso a uma única ressurreição, ok? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Lá no versículo 24, leia comigo lá. Eu quero ler o 23 e o 24. Olha só, falando sobre a ressurreição. Vamos ler o 22 também. O 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Então, o que acontecerá? Virá o quê? Falam comigo. Então, virá o fim. Fala comigo. Então, virá o fim. Não é isso que Paulo está falando? Então, virá o fim. Paulo está falando, então, que naquela ressurreição, quando os mortos ressuscitarem e nós formos revestidos de imortalidade, virá o fim. Então, virá o fim. Tem um probleminha aí. Que o pré-milenismo, ele coloca um intervalo de 1.007 anos entre o versículo 23 e 24. Eles estão dizendo, então, que quando Jesus fala dessa ressurreição, esse então e virá o fim vai acontecer depois de 1.007 anos desse dia. E aí? Paulo está apoiando? Paulo não está falando, então, virar o fim? Quando acontecer isso daí, os mortos ressuscitarem, você, se estiver vivo em dezembro, você será revestido de imortalidade, então virá o fim. Então virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda autoridade, todo poder. Agora, olha que interessante no versículo 25, que eu quero que vocês prestem atenção. Porque uma outra coisa que também está falando é que quando Jesus voltar, quando ele voltar, ele vai implantar um reino de 1000 anos, os pré-milenistas falam. Mas olha o que ele está falando aqui. Então virá o fim. E ele continua dizendo, então, então virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, pois o quê? Convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está reinando ou não está reinando? Alguém tem dúvida que Jesus reina? E esse processo de reino nele, dele, sobre a face da terra, será até que todo domínio esteja debaixo dos pés dele. Todo o domínio esteja debaixo dos pés dele. Quando isso acontecer, ele volta, ressuscita todos os mortos, traz juízo e finalmente então tudo é entregue nas mãos daquele que confiou a ele todas as coisas, o Pai. Tá bom. Jesus reinará até por todos os inimigos debaixo dos pés, dos seus pés. Portanto, até a segunda vinda, Jesus estará reinando até entregar o reino a Deus, o Pai. O último inimigo que será destruído será a morte. Olha lá no versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Agora, tem uma questão aí. Outra questão que vai contradizer essa questão do pré-milenismo. Se o pré-milenismo fala que primeiro vai haver uma ressurreição dos justos e depois de 1000 anos os ímpios serão ressuscitados, e Paulo está falando aqui que naquele dia, quando ele voltar, quando ele colocar todos os inimigos debaixo do pé dele, que ele entregar o reino nas mãos do Pai, o último inimigo que será vencido é a morte. Como é que ele pode dizer, então, que haverão mortos sobre a face da terra? Como os pré-milenistas podem dizer que haverá morte ainda sobre a face da terra? Que pessoas ainda permanecerão mortos durante 1000 anos? Se a Bíblia está dizendo que naquele dia, Jesus vencerá o último inimigo, que é a morte. Naquele dia, todos os mortos ressuscitarão. A morte será vencida, aniquilada. Então, nós seremos arrebatados para esse encontro nos ares. Todos nós. E então virá o juízo com fogo para todos aqueles que não reconheceram o Cordeiro Santo de Deus. Os pré-milenistas colocam um versículo aqui, um intervalo entre essa segunda vinda, esse domínio de Jesus, coloca tudo isso no intervalo de 1000 anos. É como se Jesus estivesse dentro da Nova Jerusalém durante 1000 anos, derrotando que inimigos? Que inimigos restará? Que inimigos? Eu fico imaginando se 1 milhão de pessoas no mundo simplesmente desaparecerem do dia para a noite. E tudo isso vai indicar que a fé cristã falava uma realidade que era verdadeira mesmo. Vocês acham que alguém vai deixar de crer durante 7 anos nesse mundo? Você acha que restará algum inimigo para ser vencido? Os pré-milenistas dizem que sim. Que haverá uma nova Jerusalém durante 1000 anos ali. A morte vai ser vencida. E aquelas pessoas que ficaram do lado de fora, que não receberam o juízo, que não foram mortas, vão ficar o quê? Durante 1000 anos lá fora, vivendo, para depois outros serem ressuscitados. O último inimigo que será destruído será a morte, no versículo 26. Logo, se o último inimigo a ser destruído será a morte, isto implica que a ressurreição dos justos incorruptíveis será o triunfo sobre a morte. Amém? Uma pergunta: se o último inimigo será a morte, como os pré-milenistas dizem então que ainda permanecerão alguns aqui na terra após a primeira ressurreição e arrebatamento? Uma pergunta para eles pensarem. Passando para 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 até o 10. Eu quero ler o versículo 1 primeiro. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Quero me guardar apenas nesse versículo. Nós temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos humanas que nos aguarda. Que nos aguarda. Alguns acreditam que quando você morre, você fica dormindo, né? A Bíblia fala muito desse termo dormindo no pó da terra. Quando a Bíblia falar dormindo no pó da terra, ela está falando do teu corpo físico e não está falando do teu espírito, porque espírito não dorme. Senão nós temos que acreditar que lá no, em todos os cemitérios do mundo tem um tipo de alma dormindo literalmente ali. Pessoas que acreditam no sono da alma, que a alma fica dormindo, tem que explicar dormindo aonde? Aonde que está dormindo? É como se lá no céu tivesse um hotel com um monte de caminha e um monte de espírito dormindo, esperando. Só pode ser isso. Ou está lá no céu dormindo, ou está no cemitério municipal dormindo. E os góticos lá sacaneando eles todo dia. Não é? Então, quando se fala de dormir, está falando do corpo físico. Teu corpo dorme no pó da terra. Dorme. Porém, teu espírito está nessa habitação. Quando Jesus fala, ele fala assim, olha, eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei para vos buscar. Lá, quando o ladrão está lá na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu paraíso. O que, que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando Paulo está velho já, ele fala assim, olha, estou perto, está chegando a hora. Está chegando a hora. Dentro de mim há uma divisão dentro de mim, porque uma parte de mim quer permanecer, continuar com vocês, ajudando no ministério, mas uma parte de mim deseja estar logo com Cristo. Estar logo com Cristo. Como que estar logo com Cristo? Se ele vai morrer, como é que ele vai estar com Cristo? Se ele vai ter que ficar dormindo no cemitério municipal durante, sabe Deus, quantos mil anos? O que, que isso significa? As pessoas conseguem interpretar isso de uma maneira tão idiota. Me excedi de novo. Tão bobona. Tão boboca. Né? Paulo está falando assim, gente, eu tenho desejo de permanecer na carne, porque se eu permanecer na carne, eu vou ajudar no ministério. Mas um lado meu sabe que se morrer, para mim é lucro, porque morrer, não ressuscitar, mas morrer é estar com Cristo. Estar aonde com Cristo? No hotel celestial? Dormindo numa caminha? Não. Estar com Ele. Quando Jesus está no Monte Transfiguração, acontece uma piração ali. Elias aparece, aquele que tinha sido arrebatado. Numa carruagem de fogo aparece ali, pum, para conversar com ele. E junto com ele aparece um outro camarada que tinha morrido há muito tempo, Moisés. Estava lá. E Jesus trocando uma ideia com os caras. Um arrebatado e um que tinha morrido. O que aconteceu? Será que algum anjo foi lá no cemitério? Moisés, acorda aí. O mestre quer falar com você. Vai lá, dá uma conversadinha. Agora é para voltar a dormir de novo. Volta lá e dorme de novo. Quando Apocalipse fala da visão que João tem lá no céu. João tem uma visão debaixo do altar de milhares de mártires que estão lá. E dizem, até quando, Senhor? Milhares de mártires estão lá. Quando Jesus conta a história de Rico e Lázaro, ele conta uma história de um rico que viveu sua vida somente para si mesmo, não se preocupou com mais ninguém, e quando esse morre, vai para onde? Para o Hades, ou inferno, segundo o latim. No grego, no Hades, vai para o Hades, habitação dos ímpios. E o Lázaro, quando morre, vai para o seio de Abraão. Que realidade outra, senão a realidade de que os justos vão para Deus e os ímpios vão para um lugar chamado Hades, se não for esse ensino, que ensino que Jesus quer ensinar com isso? Que ensino Jesus quer ensinar com isso? A não ser um ensino que uma vez que você morre, se você é um justo, você vai para o seio de Abraão, que no, segundo a teologia judaica, era literalmente o céu, o coração da fé que Abraão representa. E os ímpios vão para o Hades, para a habitação daqueles que negaram a fé. Depois, Paulo também vai dizer: gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Amém? Na ressurreição, todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem, ou o mal. Mas se há dois tipos de juízo aqui, que segundo os pré-milenistas estão estabelecendo, que um juízo acontece lá, quando acontece o arrebatamento, daí quem ficou lascou tudo, depois de 7 anos acontece a ressurreição, depois de mil anos acontece um outro tipo de juízo. Paulo está falando que não é o único juízo, todos nós vamos comparecer diante dele. Todos nós. Então nós tratamos os 4 evangelhos, nós tratamos o ensino de Paulo. Não há no ensino de Paulo, em nenhum dos 4 evangelhos, o ensino que denota em algum momento que o pré-milenismo é uma verdade. Pelo contrário, a maior refutação para com a doutrina pré-milenista é a própria Bíblia. Você não precisa de nenhum outro esquema, a não ser a própria palavra para isso, para demonstrar que o pré-milenismo é uma furada. Eu quero falar em Pedro agora. Vamos ver se Pedro fala alguma coisa acerca disso. 2 Pedro, capítulo 3. Pedro, lá depois de Hebreus. Se você está me ouvindo pela primeira vez aqui, está cheio de questionamento acerca disso que eu estou falando, você precisa escutar as outras 3 pregações antes de você concluir isso que eu estou falando. Não sai daqui dessa noite dizendo assim: não concordo com esse pastorzinho, cabeludo, safado, sem vergonha. Ok? Você escuta primeiro lá as 3 pregações antes de você concluir qualquer coisa. 5, segundo a Ana, 3, segundo eu. Então tem 4 lá. Lá no capítulo 3, também só quero ler alguns versos. Mas algumas pessoas, eu tenho. Galera que tem me dado e-mail, eu tenho enviado todos esses estudos por e-mail, com todas as referências bíblicas que estão ali, né, somando aí. Então depois você pode pegar e acompanhar isso se você quiser. No Metalcast tem o texto? Que chique. Tem o textinho junto lá? Eficiência é uma coisa, né? Então, Pedro está dizendo, lá no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 3, ele vai dizer assim: sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro está dizendo o quê? Que nos últimos dias haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Eu acho interessante esse últimos dias. Porque últimos dias, na concepção pré-milenista, não é últimos dias. Últimos dias, segundo a concepção pré-milenista, é 1000 anos a mais. Que vai ter ali, ó. Quando Jesus vem, Jesus não vai encerrar tudo isso daqui? Ou vocês acham que vai haver escarnecedor enquanto a Nova Jerusalém estiver implantada? Segundo eles, haverá. Nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Note que Pedro usa a expressão últimos dias para em seguida dizer abaixo. Olha só, no versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O que que esses caras estarão falando? O que que haverá nesses caras, nesses últimos dias, que haverá dúvida, será colocado em xeque o que está acontecendo? Vocês, melhor do que eu, sabem disso. E tem muito crente pulando fora aí, porque acha que Jesus demorou demais. Fala, eu até era crente, até queria ir para o céu, mas está demorando demais esse negócio, aí vou para a galera. Se ele é pré-milenista, melhor ainda, porque ele tem uma garantia de mais 7 anos de crédito depois. Porque se Jesus voltar hoje... Ele não é burro, ele conhece a Bíblia, ele sabe que tem mais 7 anos para correr para o meio do mato, dar um jeito para fugir do anticristo, segundo ele, e aproveitar. E ele está falando então que o que haveria nesses últimos dias é que algumas pessoas ficariam questionando essa questão. Cadê essa vinda desse Jesus? Cadê esse Jesus? Isso aqui não pode ser depois de 1000 anos, porque Jesus já está sobre a terra. Segundo o ensino deles. Está se dizendo então que nos últimos dias haverão escarnecedores que estarão duvidando de você, dizendo: cadê o teu Jesus? Cadê o teu Jesus? Cadê? Que não aparece. Onde que está ele? Note que nada mudou, portanto, até o último dia, ou até os últimos dias, nada mudará até que o Senhor se manifeste e cale a boca de todos e coloque todos de joelho diante da sua presença, reconhecendo que somente Jesus Cristo é o Senhor. Esse dia será um único dia. Toda a terra irá tremer. Todos comparecerão perante o tribunal do grande juiz Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, que virá e colocará todos de joelhos diante da sua presença. Amém? Que dia glorioso que será esse? Eu não consigo entender outra forma de ver isso. Estou quase encerrando. Pedro vai falar nos versículos 8 e 10. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão. Eu acho interessante isso. Que, mais uma vez, Paulo está quebrando essa teologia pré-milenista no meio. Pedro, que é a mesma coisa. Pedro, tudo é apóstolo. Tudo está na Bíblia, né? Ele não está falando sobre a segunda vinda? Que até esse último dia haverão escarnecedores? E olha o que ele está dizendo aqui. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Amém. Vai ser de surpresa. Amém? E olha aqui, ó, o que vai acontecer nesse dia. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertos. Mas como é que vai continuar tendo mais um reino de mil anos na segunda vinda, se o mundo vai estar pegando fogo? Os elementos estarão se desfazendo todos. Só se o bicho vai pegar fora da Nova Jerusalém, os cemitérios dos ímpios vão continuar lá. Como que isso tem algum cabimento dentro dessa teologia? Eu estou falando com uma besteira? Eu não estou somente lendo o texto para vocês? Eu estou sabendo, mostrando para vocês, gente, aqui, ó. Eu não estou inventando, eu não estou fazendo um esqueminha lá na minha data show? Na minha data show? Para querer provar para vocês alguma coisa, eu só estou mostrando para vocês, gente, está aqui, ó. Leia, que o próprio texto está dizendo o contrário a esse ensino. O dia do juízo será com fogo. O dia do Senhor virá como ladrão. O universo nesse dia se desfará no fogo. Versículo 13. Olha só o que Pedro está dizendo. Só quero continuar a partir do versículo 10 para ficar mais bonito. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Pedro está ligando tudo numa única coisa: o dia em que ele se manifestar, em que todos os elementos se desfizerem por meio do fogo. Nesse dia, novos céus e nova terra se manifestarão num único dia, para toda a eternidade. Notem que todas estas passagens até agora falam de um outro mundo e nada fala de continuarmos a habitar este mundo, como alguns creem. principalmente revistinha Sentinela, Torre de Vigia, de Testemunho de Jeová, adora fazer um parquinho de diversão para os crentes vivendo, só os 144 mil, né? Já tem um monte de burro ali que já pulou, né? Porque eles já são mais de 1 milhão. Sei lá como é que eles vão fazer para entrar no céu. Só tem 144 mil para entrar. Hoje, nesse momento, tem mais de 1 milhão de testemunhos de Jeová no mundo. Quem dirá dos que já morreram? Deve ser uma desgraça ser parte dessa religião. Você imagina, você vai todo domingo nessa coisa, né? Para não falar outra coisa. Você vai todo domingo ali e você não tem certeza de nada. Qualquer um ali pode ser um dos 144 mil, menos você. Talvez você pulou. Aliás, talvez aquele salão inteiro não vai um. Você já pensou fazer parte de um troço desse? E o quão dificultoso é você entender isso daí quando você entende a graça de Deus. Que os céus é essa porta aberta, onde todos os remidos pelo sangue do Cordeiro. O que é mais massa é que depois dos 144 mil, que são os remanescentes de Israel, ali João tem uma visão, ele fala assim, então vi uma multidão de todas as tribos, povos, raças e línguas que não se podia contar. E eu perguntei, quem são esses? E o anjo me disse, esses são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Uma multidão incalculável que ninguém pode contar. E João continua dizendo, desses o Cordeiro enxugará toda lágrima, nunca mais terão medo, fome, sede, nunca mais. 144 mil porcaria nenhuma. Os testemunhos de Jeová que pegam esse númerozinho de 144 mil e vão passear. Amém? Os 144 mil remidos que são os remanescentes, amém. Os remanescentes de Israel, que a gente nem sabe se esse número é exato, segundo a numerologia bíblica, isso é só um número para dizer um complemento, que há muitos judeus que serão salvos, mas daqui a pouco João já olha e olha todos os gentios da face da terra. Uma multidão que não pode ser contada, medida. Amém? Amém? E eu quero terminar com Judas, não... Traíra. Teve um que quase se estrepou, né? Foi na Páscoa aí, né? Quase morreu de verdade. Esse cara estava devendo, cara. Não sei não. Como o Judas não tem capítulo, nós vamos ler apenas alguns versículos. Eu tratei alguma coisa ali a respeito desse negócio dos anjos. Ele foge um pouco do tema. Mas eu vou falar rapidinho sobre esse tema, ok? No versículo 6 diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Esse texto aqui, que Judas está falando, ele é tirada, essa história, de um livro apócrifo do Antigo Testamento chamado Enoque. Se você for na internet, você pode só... Digita lá no Google, lá, livro de Enoque. Você faz o download desse livro em PDF. Você pode ler no seu computador, imprimir, dar um jeito, ok? Seria interessante vocês lerem. Então, como eu estou falando de um livro apócrifo, vou falar isso com muito cuidado. Quando eu estou dizendo um livro apócrifo, eu não estou falando de um livro canônico. Livro canônico são os livros que foram reconhecidos pelo judaísmo, pela Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, antes de Jesus vir na Terra, esses dois livros já tinham. A Bíblia hebraica, com seus rolos, seus manuscritos, e existia a tradução da Septuaginta, que é no grego. Toda essa composição de livros que nós temos estão nessas duas compilações do Antigo Testamento. A Igreja reconheceu esses livros como inspirados, canônicos, e hoje nós utilizamos eles... nos nossos cultos, na nossa igreja, no nosso discipulado. E depois os 27 livros do Novo Testamento também. Outros livros não entraram. Mas quando a gente está falando apócrifo, a gente não está dizendo que esse livro é do diabo, ok? Que só tem mentira, que tudo ali é do capeta, você não pode ler, senão vai entrar um demônio na tua vida. Ninguém está dizendo isso, ok? Porém, todo livro apócrifo você precisa ler com cuidado. Porque uma vez que ele não foi inserido no cânon, houveram questões neles que a gente ficava assim, A Bíblia, desculpa, a religião judaica e a religião cristã tinham uma questão. Na dúvida, não entra. Ah, tem dúvida isso aqui. Então, está fora. Pum. Todos os livros que estão na Bíblia só estão porque houve uma certeza absoluta de que esses livros eram inspirados. Livros que não entraram na Bíblia ficaram na dúvida. Na dúvida, deixa quieto. Mas não significa que o trem é do diabo. Ok? Então, seria legal vocês baixarem o PDF do livro de Enoque e vocês derem uma lida. Dão uma lida lá para vocês terem uma visão do que Judas está querendo dizer com aquilo que ele disse. Muito dessa coisa de arcanjo, serafim, está lá no livro de Enoque, e de lá que foi tirado. Então, no livro de Enoque fala que lá no Gênesis houve a queda dos anjos. Alguns anjos caíram ali. E aqueles anjos que caíram ali naquele dia, esses anjos estão presos em correntes lá embaixo da terra mesmo, estão aguardando esse juízo. Então Judas está falando desses anjos. Judas não está falando do diabo, aquele que foi lá no deserto tentar Jesus. Ele está falando desses anjos específicos que Enoque fala, que são 20 príncipes que caíram lá. Vocês precisam ler para entender, ok? Leiam lá. Quem se interessar, está lá. Apenas, né, eu coloquei aqui para vocês saberem a respeito disso. Mas ele está falando disso, que nesse dia do juízo, esses anjos serão soltos da onde eles estão. E Apocalipse vai falar também a respeito desses anjos que serão soltos nesses últimos dias e que então receberão o juízo juntamente com todos os homens, somente no último dia. Por isso que ele fala que anjos que não guardaram o seu principado, eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Amém? Para o juízo do grande dia. No versículo 14 e 15. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Há um problema relacionado a esse texto, que testemunho de Jeová, os pré-milenistas, que é tudo a mesma coisa, estou brincando, os pré-milenistas colocam esse juízo lá depois de mil anos, ok? Lá depois de mil anos. Eu estou lendo esses textos porque Judas está colocando aqui, mas se você não tiver os outros textos em mente, você vai achar, quando um testemunho, quando um pré-milenista faz o seu esqueminha acerca do seu, da sua escola teológica, vocês vão ver lá em que todo o esqueminha, esse texto aqui vai estar onde? Lá depois de mil anos. Lá no último dia, que segundo ele seria no dia da guerra do Armagedon. Ok? Só que o que eu estou trazendo é, ó, encolhendo isso e colocando no dia do juízo. No dia do juízo, os anjos serão soltos, os homens ressuscitarão, e todos eles receberão juízo num dia só. Porque Judas aqui não está falando de nada de mil anos. Ele está falando que no dia do Senhor, o Senhor e os santos virão para julgar. Nos últimos tempos, lá no versículo 18, ele vai falar também que haverão escarnecedores. E finalmente, no versículo 23, ele fala, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Ok? Salvai-os do fogo. Os pré-milenistas colocam o fogo lá no último dia do milênio. O amilenismo está dizendo que não. Pum. No dia do juízo, conforme Pedro fala, no dia do Senhor, os céus se desfarão. Tudo será consumido pelo fogo. Enquanto isso, os justos estão na glória. Arrebatados, ressurretos, revestidos de um corpo imortal. De um corpo preparado para a eternidade junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de todos os santos que vieram antes e que virão depois. Amém? Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque nós temos a tua palavra, Senhor, para nos instruir, para não nos deixar cair no engano, Senhor. Eu quero sim, Pai, fazer uma oração mesmo diante do Senhor. Que isso que nós estamos ensinando, Senhor, nesses dias aqui, seja mesmo uma ferramenta poderosa no Teu reino, para livrar, Senhor Jesus, a Tua igreja de todo engano, mentira, tudo aquilo, Senhor Jesus, que está ensinando de modo errado acerca da Tua palavra. Que esse ensino, Senhor Jesus, possa ser propagado, Deus, para que as pessoas possam, Senhor Jesus, ter realmente, Pai, uma... ao menos, Pai, aprenderem a ler acerca das coisas da palavra, Senhor. Eu quero pedir, Senhor Jesus, sabe? Eu quero te louvar pela nossa esperança que a gente tem, Senhor. De que um dia todos esses cemitérios, todos os mortos que estão na terra e no mar, um dia se levantarão de seus sepulcros. Todos, Senhor Jesus, um dia se prostrarão de joelhos diante do Senhor. Todos para declarar o Teu Senhorio. Para declarar o Teu Senhorio. Jesus, nós não queremos esperar apenas esse dia, mas hoje queremos sair desse lugar declarando o Teu Senhorio sobre as nossas vidas. Declarando que Tu és Deus sobre as nossas vidas. Senhor absoluto de nossas vidas. Nos ensinando a caminhar nesse mundo com temor e tremor diante da Tua presença. Conscientes de que o Senhor virá como um ladrão. De que é tempo de buscar uma vida de santificação diante da Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Da Tua graça, do Teu Espírito que está em cada um de nós, nos ajudando e nos santificando para a glória do Teu nome que eu oro. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém.